Então, autorizado, ingresso, decolagem, pistão no 7 sem parada, ao vento 150 graus, 9 nós. Sou em Salvador, gol no 621, sinal, pistão no 0. Intenção do voo, local, confirme, Fox Fox Air. Guardião 08, desconsidera, mantém a posição aguardando, a aeronave já passou o marcador para pouso, 190. Gente, no meu pé é até Veracruz, o Fox Fox Sierra, TGL, Veracruz. Gente, um minuto, corta. Salve, Salvador, Cordial, bom dia, Xené 63, 1-1, com informação pelo. Xené 63, 1-1. Número 3 para cópia, aquilo confere, prepara Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, graça 63, 1-1 na guarda. Gol 9098, na escuta? Autorizado Galeão 360, via Upper Zulu 1-0, é Smart após direto Lúvito, pode sair conforme a rota do plano. 5046 transponder, decola da pista 1-0, primeira curva direita, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Controle 119.8. Guardião 08 na escuta? Escuta visual com o bônus. Guardião 08, após a decolagem, mantenha para até 3 mil pés até a liberação do controle para iniciar o perfil da saída MOMO. Atentando a esteira de turbulência da aeronave da Gol pousando na 1-0, quando pronto, livre decolagem, vento 1-6, 0 graus, 9 nós. Livre decolagem, o Guardião 08, qual é a sua formada ali? Ajuste no 0 no 9 agora. Livre decolagem, Guardião 08. Corredor cheio, decola da 17, primeira curva direita, 1 no mil pés. Aciona 01 no 32 e o controle 19.8. Aciona 6250, continua a aproximação, aguardando pista livre. 1621 no solo 52, libera a próxima direita Fox, solo no 21 no decimal 1. Fox 21, no gol no 621. Acionamento, decolagem com torre 1895, ajusta 1-0-9. Até a volta. Usado ingresso, reporta linha de pronto, cabeceiro no 7. Guardou o gol 2065, ciente da informação Juliette, está no gate número 11, autorização 3620 para Guarulhos. Guarda a cópia, gol 2065. Guarda. Paulo, gol no 621. Parte de Alfa, reporta antes da Juliette, gol no 621. Alfa antes da Juliette, gol no 621. Pois mantenha para hoje decolagem até 3 mil. Decolado agora 5-3, chama o controle em 119, décima 8, bom voo. Chama o controle 198, amante até 3 mil, pode haver aí. Oxané 6250, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 6219, cheque 3. Oxané 40 Curitiba, conforme rota, decola da 10, curva direita, arbor e leste, 5097, 1198, contra 3863 até. Fechamento correto, chama pronto no 08, TAM 3863. Xané 6311, pronto cópia? Prossiga pronto, 6311. Autorizado Guarulhos 360 nível, via Upper Zulu 1-0 até Bridge, após Upper Zulu 1-6. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. 5030 é o controle? Correção, o transponder, controle 198. Autorizado 360 para Guarulhos. Upper Zulu 1-0 até Bridge, após Upper Zulu 1-6, decola da 1-0 com curva direita da El Leda Motiva. 5030 transponder, controle 1-1-9-8, Xené 6319. 62, senhor. Aí 5 milhas, não vai poder manter mais o eixo devido à formação, autorizaria para 5 milhas pelo Wi-Fi? CD06 é muito baixo, voo no 621. Seu Matias, assim que acontecer, esquerda Momo, o Guardião Verde. Guardião 08 está presente, está autorizado com o vai esquerda direto em Momo. Está presente esquerda Momo, o Guardião Verde. Na 6250 no solo 55, libera via ECO, solo 121 no último A1. Sim, só um instante para iniciar, Lima Papaquilo, aguardando autorização do controle devido à aeronave que decolou da 17 à frente no perfil da MOMO. Os UPS do Luno 6 segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. 5043 é o transponder, controle 198. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, nível 3, meia dúzia 0. De UPS do Luno 0 até Brig. Brig voa UPS do Luno 6, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El. Da El voa Leda, Leda voa Motiva. 5043 no transponder, 198 ao controle, voo 2065. Fechamento correto, chame pronto no 11, 2065 da Gol. Chamada pronto no 11, voo 2065 da Gol. Chané 6250, táxi via Alfa, Juliette 02. Solo, ok. 2630, puxa, questionamento 08. Só está de puxa. Firme pra guardar? Não foi compreendido sua transmissão, confirme, então 3863. Codênico, aqui pessoal, chama táxi. Coordenará, chamará táxi, eu tenho 3863. Lima Papaquilo, livre decolagem, pistão no 7, vento 1,6, 0 graus, 8 nós. Papa Kilo, decolado às 1300, controle 1998, bom voo. 98, Lima, Papa Kilo. Controle Salvador, Papatango Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, bom dia, contato radar, sou Papai do Lima 70, sai da boca. Lima 70 na boca, o Lima, Papaquilo. Salvador, na escuta do gol 2065. Bahia. Paulo Salvador, gol 2065. Salvador, Bahia, o gol 2065. Gol 2065, bom dia, prossiga. Chamou o solo na sequência 2110, negativo contato. 121 decimal 10, confirmando? Afirmativo. Boa viagem. O gol 2065, coordena para equipe solo iniciando 11, chama táxi. Pro pushback, confirma? Afirmativo, posição número 11. Tá livre o pushback, tente novamente o contato com o solo no 21.1, no caso negativo, retorno por gentileza. Certo. Afirmo. Ah, quando feito diversas chamadas aí, negativo contato, é pro pushback no 11 aqui, a 2 já autorizou, confirma? Afirmativo, chama pro táxi. Obrigado. São 3896, desça para 2000 pés, hoje estamos 019, autorizada a sinal LS, reporte estabilizado. 2019, reporte estabilizado, Salvador, tá 3863, bom dia. Tá no ponto de espera da eletrônica. Tá 3863, bom dia. Autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 1,40 graus, 1-1 no nós. Autorizado, ingresso e decolagem, tá 3863. Guardião 08, informe que mata para pouso. O Guardião 08, acionando o pouso, alvo 425. Aguarde no 05. Aguarde, eu vou na 098. Pronto para o posto de estacionamento. Chegando 63, Uno Uno, portão Uno. 3, Uno Uno, da Avianca, aguarda. Decolar 2067, controle 1, 19, decimal 8, bom voo. 4-8, boa. Sertão 3863, transfere. Sertão 3863, bom dia, contato radar, para nível 340, sai da árvore. Bom dia, fala 340 Árvore, 3863. Controle, Salvador, bom dia, papapá, Lima, papamai. Lima, papamai, bom dia, prossiga. Romeu 44, senhora, procede Serra Índia com Índia, destino Serra Índia com Índia, Felicia, tem voo de manutenção, apenas proximidade aqui. Romeu 44, pode colocar 0135. Tem que manter as condições visuais, loja de turma 09. Condições visuais, 09, Lima, Salvador, bom dia, Azul 196, informação Kilo. Azul 5196, bom dia, autorizado voar direto IPAP, desça para o nível 050. Venda na frente, IPAP, Azul 5196. Via Pátio, Índia Alfa, suporte para chamar 218-995, confere? Afirmativo. Obrigado. Bom 9098, coordene com a equipe de solo. Branca Companhia vai puxando o 05. Só para informar que a quando você modula, começa alto e vai terminando ficando extremamente baixo essa transmissão. Começa agora, está extremamente baixo. Cheque rádio, como recebe agora? Agora tá perfeito, boa noite, 098. Grato. Xené 63, o nome na escuta? Na escuta. Coordenando com a equipe de solo, após o Boeing que ingressa na Índia, inicia, chama táxi. Após o Boeing, inicia, chama táxi, 39. Salvador, 37-309, para o estacionar. Bono 394, bom dia, autorizado direto ETAP, desço para o nível 060. ETAP 060, 394. Coordene com a equipe Solo 09, chama táxi 3733 da TAM. Vai coordenar controle, chamarei para o táxi 3733. Sinal 2295. Lima Papaquilo, estamos no centro Recife, 12545 e ao térmico 12685. 2545, Lima Papaquilo. Número 3296, Índia Serra. Então, 3296, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre, Boeing da Gol, iniciando a rolagem. Ciente. Na 3863, vou ir direto elétrico. Telefa, 863. Lima Mike Fox, bom dia, precisa. Lima Mike Fox, você colou ele aqui, ó. Destino de ponto, ponto quase, o negócio está acionado 0127. Na sexta. Gente, mantém as condições visuais, nós estamos 099. Exato, estão no zero, vento 1, 40 graus, 1-1-9. Livre posto, 3-2-9-6. Voo 2065, decolar 2-1-3, controle em 1-1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, até amanhã. Controle Salvador, boa tarde, voo 2065, decolou na Sahel, cruzando Big Express. Bom dia, voo 2065, contato radar, abafado nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, o voo 2065. Zero, um minuto, copy. Efetuando desvio à esquerda, proa 245 por 30 milhas, formação. Sente, confirme a proa. 235 inicialmente, 255 inicialmente. Sente, livre desvio para 3863. Cortará a rota, o TAN 3863. Ô Salvador, o 2065 vai manter a proa 180. Por mais aproximadamente 20 milhas, depois a curva na proa de Leda para livrar formações. 098, copiou? O 2098 segue na nave da Avianca como número 2, ponto de espera, chama 10895 para ingresso. Segue a nave da Avianca para 10895 para ingresso, 9098. Então, 3896, solo 15, libera agora via Fox, solo 121, decimal 1. Solo 21, 1. Poxa, não é 63, 1, 1, na escuta? Solo 1, Pedrinho, abraço, bom. Solo Salvador, 3896, da TAM, livrou. Solo 9, autorizado, sinal elétrico, porta estabilizado. 2019, porta estabilizado, elétrico, aberto. 5996. 3863, agora na proa 260. Gente, tá 3863, chame agora centro Recife, 1288 e alterne 1260. 288-260. 4-10, Florianópolis, para o táxi. É. TAM 3733, táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera, 2895-1019, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, ponto espera, 2895, obrigado. Na escuta. Recife autorizado 370 via Upper Whisky 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5051, transponder controle 198. Planejamento correto, chama pronto 04. Já está pronto 04. Então, gol 1630, coordena com a equipe de solo após a passagem das 2 da TAN, inicia 04. Após o TAN está livre, o 4 né, 30. O mundo faz o Lima Mike Fox. Gente, para cá está livre o Lima Mike Fox. Servo tráfego, companhia. Taxando para o ponto de espera após ingresso 05, TAN 3896. Passagem de tráfego da companhia, ingresso para 0536. Guardião 08, está no centro Recife, 12545 e ao TR 1268. Bom, 394, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada a sinal RS, porta estabilizada. 2009, autorizada a sinal estabilizada, 394. Gol no 630, confirmando, tá livre. Paulo CD 6140, 6140, Maceió. Puxa, né? 6140, autorizado Maceió, B50, via Alperuísque 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Puca, transição Caju, Puca, Jamo, Caju, 5062, eu transpondo e controle 198. Aqui, autorizado 6140, Maceió, pela Alperuísque 8, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5062, ponto 398. Fechamento correto, chama pronto. Confirma a posição, 6140. 2. 02 a posição, chama pronto. Chamará. A presença pronto, letra ascensão 360, 6319. Calaia 0, visual, azul 5196. Azul 5196, complete sinal, 5 torre, 1185. 1895, é isso? Sim. Obrigado, até a volta. Primeira colagem, 1998, vento 1, 50 graus, 12 mais. Para o táxi do 630, 102 a bordo, 330, altera Natal. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18, Alfa Justa, 109, boa viagem, no 630 da Gol. 309, Índia Alfa, ponto de espera, 18, obrigado, bom trabalho. 96, baixado travado, sinal da 10. Seixo Azul 5196, o vento é de 150 graus, 109, cheque para ele, pouso, pistão 10. Baixado travado, ele pôs da 10, Azul 5196. Azul 9098, decola os 21, controle 1998. Minha 3 do 1, foi direto pro Bridge. Direto Bridge da presente, 63 do 9. Controle Salvador Gol 098, cruza 2000 em ascensão 360 pelo Cidadão. Gol 3098, bom dia, contato cadastro, passaram o 360, autorizado direto Bridge. Em ascensão 360, estando direto Leda da presente, 098. Controle para a 2, para a 8. Para a 8, essa é a identificação. Pastor 98, contato radar 67 milhas, Nordeste Salvador, mantenha o nível de voo no 00. Pastor 98, mantenha o nível de voo no 00. É possível que eu fique direto coral? Autorizado, direto coral, Pastor 98. Pastor 98, Pastor 98, eu fui direto coral. A Lima tem 3733. Salvador, Gol no 621. Prossiga, no 621. Congonhas, Felicite. Congonhas 360, guarda-copo, prepara da El. Da El. Solo 24, direita 121 decimal 121 solo, 121 decimal 1. Uma solo 121, o azul 5196. 121, escuta cópia. Bota a cópia. Autorizado São Paulo 360, via UPSL 10, após bridge, após UPSL 16, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Lida Motiva, Mike Onze Catango, Victor Alfa. 5-0, 5-7 ao transponder, controle 19-8. 3-7-3-3, livre decolar, vento 1-6-0, graus 1-2. Iniciando 3-7-3. Direita saída da El, transição Motiva. Controle 1-9, decimal 8, e o transponder 5-0. 5-7, gol no 620. Treinamento correto, só confirmando a transição é Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Motiva. Chama pronto 06, gol no 621. Repórter para pronto. Zero 01. Alfa Juliette 01, azul 5196. Bom dia, 394, na final, até baixar travado. 5067 ao transponder, controle 119.8. Os 26, controle 119.8. 198, bom dia. Fora da BEM, caiu ali na bota. O controle 198, transponder 5067. Protegimento correto, confirme a posição no pátio. Na posição 10. Quem chama, pronto no 10. 370 direto, Ledo. O Leda, o 3733. Salvador, bom no 621, puxa acionamento, portão 6. Equipe aqui do solo, chama táxi, no 621. Chama lá. Controle. General Weber Alfa, confirma intenções do voo, sobrevoo 20 milhas, litoral norte. Sem restrições na chegada, o ajuste 9019 está livre a final do procedimento. Gol 9098, chama agora Recife, frequência 13325 e alternado 13395. Alterno 13395. 3395 alternado, gol 9098. Chame táxi. Zero, linha mantém autorizado, puxa no zero. Ali mantém o metro zero. Salvador, gol 1620, bordo, 4 horas e 10 autonomia, terminal 1 para o táxi. Via Pátio Índia Alfa, ponto espera 2895-1019, boa viagem, tá bom. Uma boa, Pátio, ponto espera 1895-1019. Solo, gol 1394, levou, via. Aqui é Alfa Juliette, posição 11. Alfa Juliette 11. Vou apresentar aqui. Se decolagem 130, vento 1 no 60 graus, 1 no 2 mais. Se decolagem 130. Novamente, tem 4 a bordo, acionado 0127. só confirmando a matrícula, Papá Romeu Lima Mike Fox. Papá Lima Mike Fox. Papá Lima Mike Fox, o ajuste em Salvador 9019, mantenha 500 pés em constante visual, informe no através do farol da barra e quando possível seja chamado de pouso em Valência. Tranquilo, está estimando o pouso em Valência para o Juno 350, vai reportar através do farol da barra, Lima Mike Fox. Lima 100. Lima. E é 30, decola os 31, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Gol 630. Bom dia, gol no 630, contato radar na decolagem, subou para o nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, gol 630. Controle 3198, você quer desvio esquerdo, a formação? Falei para o desvio, 3198. No 630, confirme a sua razão de subida? No momento, 2000. Certo, dá presente gol e Jamo, o gol no 630. Ok, dá presente e Jamo, 3733, chama agora o centro do Recife, frequência 13325 e alternado 13395. 3325, alterna 3395. 3733. Aqui, papá, Lima, mais fotos, está presente no tráfego para informar, frequência livre, já para o regresso. Salvador, gol no 621, 1100 pés, na Daroleda. Gol no 621, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, após 2000 autorizado o Leda. 2000 Leda, gol no 621. Gol no 630, informação de tráfego, sua posição de 11 horas, 21 milhas com rumo oposto, mantendo uma centena no bandeirante. Excelente, gol 630. O 630 está sob vetoração para evitar o tráfego, suba direita na proa 090, o limite é cruzar o nível 110, após reassuma a proa de Aracaju. Tema pro 630, proa? Proa 090, após cruzar o nível 110, será autorizado Aracaju. Ok, a proa 090, cruzar o 710, será autorizado Aracaju, 630. Astor 98, informa o tráfego, sua posição de 12 horas, 17 milhas, com rumo nordeste, cruzando o nível 90, em acessão para o 370, é um Boeing 737-300. Próximo evento, Gol 2-0, gol 630. Legal da Aracaju, gol no 630. Aracaju, 630. Por natureza, a prova de Móvita, Móvita, Mótiva, pro gol no 620. Guarde. Temos, fome no localizador. Aparente, estabilizado. Gol 1621 autorizado, direto Montevá. Montevá, gol 1621. Gol 1630, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2685, 630, obrigado. Está preso. 3198, completa aproximação, Torre Salvador 1895, tempo pouso. 1895, obrigado, Cavalo. E bom dia, eu estou 3198 passando em descer a Baixada Tamar. 98, Ciente, livre pouso, pistão 0, vento 1, 60 graus, 1, 2, 9. Visão pouso, tá 3, 1, 9. Oxenêmia 1, 4, 0. Solicita acionamento da posição e posterior pushback. Ciente, Oxenêmia 1, 4, 0, Ciente, 0, 2, autorizado, chama o push. Chama na push, 1, 4, 0. Gol no 621, chama agora Recife, frequência 13325 e alternado 13395. 3325, 3395, gol no 621. Atenção. CRP 5595, da Lima, autorização por segurança. 5595, aguarde coordenação. Paciente das condições de Porto Seguro? Firme. Paciente das condições de Porto Seguro, 5595. Negativo. Sim, a última informação que nós vimos do CGNA é que não estava autorizado nenhuma decolagem para lá devido à demanda de tráfego. Aguarde a coordenação. 5595. Afirmativo, aguarde então coordenação. 5595. Solos 4-2, direita 1-2-1 no sonho. Direita 2-1-1 no 3-1-1. Strip 5595, na escuta. Afirmativo. Pronto, conta. Siga. Cruzado, Porto Seguro 200, 2 centenas, Golf 677 Aerovia, decola pista 110, curva à direita, da El Transição Coral, 5060, transponder, controle 198. Solo, bom dia, TAM 3198, lembrou? Reportante da Juliette, TAM 3198. Antes da Juliette, TAM 3198. 5595, ciente, está autorizado 200, Porto Seguro, Golf 677, pista 110, curva à direita, da El Coral. 5060, o controle 398. Cotejamento correto, chame pronto no 03, 5595. Para, 5595. Alfa, cruzou o capo. Tira a grafa, corredor forte, chame o controle 119 decimal 8. Corredor forte, controle 798, ainda não liberar a regra. Tá preso, solo chama TAC, né? 333, do Xanel. Controle Salvador, Papá Romeu, Índia November Alpha decolado, ingressando corredor forte, 1 no mil pés. Olha, Índia November Alpha, 1 no mil pés, corredor forte, forma na 20ª milha. Paciente, informa na 20ª milha, Índia November Alpha. Tiago 1561, identifique, autorizado a chegada à Mari na Pro de Itap, desça para o nível 060. 060 para o Itap, com 1561. Sobre a chané 6333, é muito pro táxi, CAB 105, autonomia de 4 horas, alternando Florianópolis. Chané 6333105, aborda? Afirma. Táxi, minha táxi, Índia Alfa, Porto Escola, Cruz 85, 19, ajuste, boa viagem. E táxi, minha táxi, Índia Alfa, e a torre 1985. 333. 1395 modulou? É, o formação em curso Lima, São Paulo 360, guarda a cota. Prepara Dael. Dael. Autorizado São Paulo 360, nível via Epsilon 10 até Bridge, após Epsilon 16, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. 5105, transponder, controle 198. Foi o 5105.